Brasil 4069, decola aos 41, no controle agora em 120, décima 8, bom voo. Bom dia, Azul 4069, decolou o perfil da Dael. Azul 4069, suba 360, terá Dael, vigilante. 360, Dael, vigilante 4069. Gol no 804, Recife agora 1251, 1-3325. 251-3325, bom dia, obrigado. Pista 28, vento 280 graus com 04 nós. Encerra 28, 1642. Para o táxi, o gol na 607, Kelvin 129, autonomia 0410, terminando com. Aprovado, Juliette Alfa, até o ponto de espera do 28, na minha escuta até lá, quando lá, transfira a torre 1 no 8.6, ajustado no 0 no 4. Juliette Alfa, até o ponto de espera do 1 no 8, naquela posição 18.6, 0 no 4, na 607. No 7 no 5, a porta da companhia liberada, autorizado push, back acionamento, semitax. Próximo ponto de espera da 28. 3890 da TAM, bom dia, aliar e manter, cabeceira 28. Ali mantém a 28, 3890. No 642, decola aos 43, controle agora em 120, décima 8, bom voo. 08, bom dia. Salvador, bom dia, 642 da Gol, decolou, passando 1200 na Aron. Suba 390, está sob vigilância, 1642. Direita, subirão 390, 642. Três autorizada a colagem pista 28, vento variável com 04 nós. Pista na decolagem, Hotel 3890, decola aos 46, controle agora em 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Estou em 118 decimal meia, ajustado no zero, 120, 114 no ajuste, repetindo, ajusta no 04, combo. 7 alfa, 26, 14, 17. A linha decola da 28, o gol 607. Provado, Semtex. Chamarei. Azul 4069, chame Recife 1251, ao TR 13325. 251, 3325, bom dia. Bono 642, chame Recife, 12545, alterne 12685. 2545, 2625, 642, obrigado. Bono 607, decola aos 49, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 20, decimal 8, grato, bom dia a todos. A intenção é rebocar da ida remota até o gate 08 do pátio principal? Ok, no momento não é possível. Toda a nave da Gol, a retaguarda, está no pushback, ok? Está no pushback. Assim que a nave liberar, a gente coordena o seu início do reboque. Esperado aí. Estou aguardando autorização, tá? Ciente, o Marcos Cerebral, estou ciente, manter a posição. O tráfego está no pushback, vai iniciar o táxi. Salvador, gol 1897 para o táxi. Temos 147 a bordo. 3 horas de autonomia alterna, Brasília. Táxi aprovado. Participar, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 28, me escuta. Até lá. No ponto de espera, torre em 118.6, ajustado no 04, bom voo. Comigo. 14. Táxi Juliette Alfa, até o ponto de espera da 28, até lá, 1862, meu gol no 8 na 7. X-Ray Bravo, o tráfego vai iniciar o táxi, assim como livrar a retaguarda, está livre, iniciar o reboque e reporte térmico no portão 08. 12685. Bom, Salvador, o voo 607 poderia voar Obitude? ...607, chame Recife, 1251, alterne 1-3325. 251-3325, obrigado, bom dia, bom feriado. Salvador, gol 1-7-5, próximo posto de espera da 2-8. Gol 1-7-5, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Cabeceira 2-8, vento 290 graus com 0-4 nós. Livre decolagem da 2-8 para o gol 1-7-5. Salvador, de Matapapai, que quero ver. Oi, Salvador, muito bom dia, gol no 897, aproxima-se, ponte está 28, pronto. Gol no 897, autorizado a alinhar e manter cabeceira 28. Ali, mantém cabeceira 28, gol no 897. O EPG 90. A 2 minutos do ponto de descida. Oriente, aqui de novembro, tá no controle de ponto desligado. É, não foi seguido. Estava com o transponder desligado. 9-1, agora nós passamos para o segundo QG, o primeiro que estava dando identificação. Ok. Chegada é a Cari. Desça, foi na proa de Dael. E desça para o 050. Possibilidade de manter a proa de Mari para mais próximo efetuar a mudança de regras e prosseguir visual para o processo? Afirmativo. Foi na proa de Mari então e guardando a sua modificação da gente. Grato, novembro. Controle, gol 1715, bom dia. Bom dia, 1715, sai da Arbor, suba ao 360. 360. Gol 1897, autorizado a decolagem à pista 28, vento 300 graus com 04 nós. Ah, iniciando no 897. Gol 1897, decola 59, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, bom feriado para todos aí. Rota via preso 1917, decola 28, curva esquerda, subida Arbor, Elefa, 5133, o transponder, controle opera 120.8. Gente, Brasília no 380, decola da 28 com a primeira curva esquerda, decola no perfil da árvore Elefa, 5133 no transponder, 1208 no controle, dando 3517. 07, portão, chega quando o ponto para o puxa, sei lá. Mará. Eu confirmo, 3620, obrigado. Botão 35 no 7, no 7, puxa acionamento. Tem o tráfego da companhia que estava rebocando até o portão 8. Se o meu já tiver finalizado, está autorizado. O estiver aqui, acionamento 07, tem um táxi. Sim, a gente vai coordenar com o pessoal de sol e chamar a táxi na 357. Precisado reboque até o portão 8, obrigado, bom trabalho. Ok, grato, Max e Bravo. É. Sou 050. Uno 30, Uno 897, gol. Gente, Uno 897, tá sob vigilância. Uno 7, Uno 5, chame Recife, Uno 288, alterne, Uno 260. Oi. Para o táxi, tá 3517, alterna com fins, 3 horas e 57 de autonomia, POB de 154. Só Paulo, TAM 3517 para o táxi. TAM 3517, autorizado táxi via Pátio, Juliette, Alfa, no ponto de espera 28, Torre 118-62, ajuste no 095. Autorizado via Pátio, Juliette, Alfa, 118-6, frequência da Torre, 1015 no ajuste, TAM 3517. Mike Jet Romeu, confirma o horário do plano? Gente, eu não tenho o plano seu aqui ainda. Quando chegar, eu pago a autorização. Salvador, bom dia. O TAM 3153, centro de informação Índia, autorização para Leão. TAM 3153, informação Juliette, ajuste no 095, um minutinho para a cópia. TAM 3153. TAM 3153, pronto da cópia? Tá, pronto pra cópia, TAM 3153. Autorizado Galeão 380 via UP Zulu 10, decolada 28, primeira curva à esquerda, perfil da saída Dael, Leda, Bridge, onde intercepta UP Zulu 10, após autorizado conforme rota. Controle Salvador 120.8, transponder 5137, TAM 3153. TAM 3153 autorizado, nível 380, via rota do Atlântico Zulu 10, decola da 28, primeira curva à esquerda, saída da El, Leda, Bridge, intercepta o Zulu 10. 120.8, controle, 5137 no transponder, o TAM 3153, portão 5. TAM 3153, cotejamento question, ponto para pushback, acionamento. Reportará, TAM 3153. Mike Jet Romeu, confirma o setor do voo? É, BR 307. Mike Jet Romeu, confirma a radial da hora de saída, por favor? É, Proa Norte. Proa Norte, setor noroeste do aeródromo. Sete minutinhos pra quatro.